se imaginar que terminou com ele. Piroguas passadas, um livro guardado, mais um pra sua coleção de ex. Vem! E você pagou pra ver, trocou os nossos planos numa aventura boba. Ai, ai, ai, e se enganou imaginar que ele na cama faz melhor que eu. Vem, vem, vem, vem, vem. Quem faz gostoso sou eu. Só papai aqui tem a pegada de ser pira. Ai, ai, ai, quem faz gostoso sou eu. Se bate na minha porta, então não diga que é mentira. Ai, ai, gostoso sou eu. Só papai aqui tem a pegada de ser pira. Ai, ai, ai, quem faz gostoso sou eu. Se bate na minha porta, então não diga que é mentira. Ai, ai, ai, perdeu o jogo. Olha a gente se esbarrando de novo. E vem pra cá, meu parceiro Silvano Salles, o cantor apaixonado. Deixa comigo, meu parceiro Sandro Couto. Silvano Salles, o cantor apaixonado. E você pagou pra ver, trocou os nossos planos numa aventura boba. Ai, ai, ai, se enganou imaginar que ele na cama foi melhor que eu. E vai gostoso sou eu. Só papai aqui tem a pegada que se vira. Ai, ai, ai, e vai gostoso sou eu. Na minha porta, então não diga que é mentira. Ai, ai, ai, que mais gostoso sou eu. Só papai aqui tem a pegada que se vira. Ai, ai, ai, que mais gostoso sou eu. Se bate na minha porta, então não diga que é mentira. Ai, ai, ai, perdeu o jogo. Olha a gente se esbarrando de novo. Perdeu o jogo. Olha a gente se esbarrando de novo.